uma vida de luxo. Nada disso era verdade. Me enganava com os prazeres do mundo. Me iludia com o que era vaidade. Pensava que não tinha problemas, que não tinha nada errado comigo. Mas cada dia mais que eu vivia, eu sofria na mão do inimigo. Mas Jesus Cristo venceu. Mas Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Porque ele morreu numa cruz e sobre a morte venceu. Fugi da cilada, a minha vida foi transformada. Se eu vivi um dia era vaidade, hoje a palavra é minha verdade. Se acabaram todos os meus problemas, e não tem mais nada errado comigo. Criatura, filho e filho do rei, agora mais que nunca eu sei que Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Porque ele morreu numa cruz e sobre a morte venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Porque ele morreu numa cruz e sobre a morte venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Porque ele morreu numa cruz e sobre a morte venceu. Sobre o pecado venceu. Sobre a miséria venceu. Sobre a mentira venceu. Sobre o diabo venceu. Porque ele morreu numa cruz e sobre a morte venceu. Porque ele morreu numa cruz e sobre a morte venceu. Porque ele morreu numa cruz.